a candidatura previa algumas questões. Como eu lhe disse, nós fizemos a nossa candidatura mesmo na área da alimentação saudável. Nós temos uma área agrícola e tivemos uma empresa de inserção aqui durante alguns anos a funcionar, que nos possibilitou ter duas estufas, que eu acho que a nível da comunidade todas as pessoas sabem isso. E quando foi com algumas intempéries e ao longo deste, mais agora no final e também com a questão dos incêndios, as estufas ficaram completamente danificadas. Pensando nós que era muito importante, e penso e continuo a achar que é muito importante para quer a alimentação dos nossos meninos aqui que estão connosco, das nossas crianças, porque digamos que a maior parte daquilo que é cultivado e do que é consumido internamente na instituição, portanto isso é sempre uma mais-valia em termos da alimentação, de uma alimentação mais equilibrada, saudável, sem aditivos, tudo isso. Por outro lado, nós temos aqui uma vertente de ensino e uma vertente pedagógica. Logo, gostaríamos de dar continuidade a um trabalho que também já vinha sendo feito, de algum contacto das crianças, sobretudo das mais velhinhas, evidentemente, a partir do pré-escolar, sendo que os 2 anos também vão muitas vezes à quintinha, temos animais, e também a nível da horta.